sabe o que eu vou dizer pra você? Você tentou lutar com toda a tua força, mas não foi o bastante para conseguir enfrentar a multidão que vinha contra ti. Enfrentar a multidão que vinha contra ti. Todos lhe diziam que você não iria conseguir conquistar os sonhos do teu coração. E aí? E de repente, sem perceber, realmente você viu seu sonho morrer. Sem nada poder fazer, clamou, mas parece que ninguém te ouviu. Chorou, mas não teve a quem recorrer. Mas conheço alguém que quer e pode mudar o teu viver. Restaurador de sonhos, restaurador de sonhos, restaurador de sonhos, restaurador de vidas, restaurador de sonhos, restaurador de sonhos, restaurador de sonhos, restaurador de vidas, restaurador de sonhos. Restaurador de sonhos, restaurador de sonhos, restaurador de vidas. Entregue sua vida no altar de Deus. Entregue sua vida no altar de Deus. Entregue sua vida no altar de Deus. Entregue sua vida no altar de Deus. Entregue sua vida no altar de Deus. Entregue sua vida no altar de Deus. Entregue sua vida no altar de Deus. E verás o que Ele vai fazer. Sabe aquele sonho que você sonhou, que o inimigo fez você pensar que acabou? Ele está sendo restaurado pelo meu Senhor. Ele está sendo restaurado. Sua vida acabou. Você está sendo curado pelo meu Senhor. Você está sendo curado pelo meu Senhor. Pois Ele é o melhor restaurador. Pois Ele é o melhor restaurador. Você está sendo curado pelo meu Senhor. Você está sendo curado pelo meu Senhor. Ele confunde os médicos, a medicina, quando eles dizem que não tem mais. Deus que pode restaurar os teus sonhos, sonhos que estavam perdidos, sonhos que estavam esquecidos, sonhos que estavam enterrados. O meu Senhor, Ele pode ressuscitar. Restaurador de sonhos, restaurador de sonhos, restaurador de vidas, restaurador de sonhos. Sonhos. Estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Só entende, só sente aqueles que são espirituais, aqueles que estão ligados no trono da graça. Estou cantando aqui, você está recebendo de Deus algo muito grande. Deus vai restaurar os teus sonhos, meu querido. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida nesta noite. Oh, glória! Eu não tenho medo de chorar, sabe por quê? Porque a mão do Senhor é como um lenço que enxuga as minhas lágrimas. E a tua também.